Fala, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 2 da sua rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 26 de novembro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso Nota 7 que hoje lhe vai trazer um nome em particular. Estou-me a referir a António Pinho Vargas, um compositor, aliás, um pianista português, também compositor, e que aqui nos vai trazer algumas das suas melodias. Vamos começar com o Fado Negro, uma das músicas mais bonitas tocadas ao piano por António Pinho Vargas e também uma das mais longas. Tem a duração de quase 10 minutos esta música. É um tema fantástico, uma composição fantástica que vamos aqui ouvir ao piano, nas mãos de António Pinho Vargas. O Fado Negro. Queda de Água com Lágrimas é a próxima composição que vamos ouvir. Se a memória não me atraiçou, esta também é da autoria de António Pinho Vargas. Aliás, das quatro músicas que vamos aqui ouvir, creio que só uma é que não é de António Pinho Vargas. As restantes três são. Pelo menos é esta a informação que aqui tem. Vamos ouvir este Queda de Água com Lágrimas, mais uma bonita composição, esta mais pequena, substancialmente. Uma bonita composição pelas mãos de António Pinho Vargas. É bonito ouvir o piano com estas melodias, ou melhor, se preferimos então, é bonito ouvir estas melodias ao piano. Estamos numa tarde de sábado de sol em Portugal, pelo menos em Vila Nova de Gaia. Um dia bonito, portanto. Vamos ouvir esta Queda de Água com Lágrimas. Não está muito para chorar, ainda bem que não está. Se bem que, se as previsões estiverem certas, isto hoje ainda vai cair. Não direi lágrimas, mas vai haver assim uma queda de água lá para o final da tarde. Vamos esperar que assim não aconteça. Pelo menos hoje está um dia bonito. Vamos esperar que assim continue. Vamos à música então. Segundo tema de hoje. Queda de Água com Lágrimas, às mãos de António Pinho Vargas. Thank you. Lindo Ramo. É a próxima composição que lhe apresento neste Nota 7 para a tarde de sábado 26 de novembro de 2011. Lindo Ramo é, sem dúvida, uma bonita composição, mais leve, ainda assim. Eu continuo a achar destas três que a mais bonita será o Fado Negro. Eu digo estas três porque esta é a última composição original, pelo menos segundo a informação que aqui tenho, de António Vinho Vargas. A última das que vamos ouvir hoje, claro, porque ainda há mais uma para ouvir. Não sei muito, ou não conheço muito esta obra, vou deixá-la também um pouco à descoberta, minha e de todos os outros ouvintes, embora claro já tenha escutado, mas não posso argumentar muito sobre ela, dado que não é das obras que mais conheço. De todas as formas, vamos ouvir Lindo Ramo, a música aqui tocada então por António Pinho Vargas. Faço questão de dizer António Pinho Vargas em cada intervenção que aqui tenho, já que é um dos grandes nomes da música portuguesa, enfim, numa arte mais restrita, não tanto, digamos, não é uma área minimamente comercial, e portanto tem sempre uma... é um pouco mais escondido. Se falarmos naturalmente de alguns cantores de música popular portuguesa, vão reconhecer mais depressa do que António Pinho Vargas. Mas é um nome que devemos ter atenção, devemos estimar, devemos apreciar, porque é um, de facto, um dos grandes nomes da música portuguesa, que nós aqui hoje então ouvimos. António Pinho Vargas, este pianista que hoje lhe apresento e que nos traz estas bonitas melodias tocadas então ao piano. Esta terceira chama-se, aliás, esta quarta que vamos ouvir chama-se June, e é então a composição que não é de sua autoria. Vamos ficar com ela e com esta June que me despeço. Não estamos em June, estamos em November. De todas formas, não deixa de ser uma melodia bonita que vamos aqui ouvir nesta edição do Nota 7 e com a qual vamos terminar. Desejo-lhe então a continuação de uma ótima tarde ao estimado ouvinte. Já a seguir chega mais uma edição de Gira Som para conferir. Tenha então uma boa tarde e até amanhã.